Apple Rádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Apto Oliva. Apple Rádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Apple Rádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Apto Oliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Boa tarde e bem-vindos ao nosso espaço Apto Rádio e à rúbrica Pensar o Futuro na Apto Oliva. Hoje vamos falar de desenvolvimento sustentável, que foi precisamente que foi discutido no último Conselho Ecoescolas, realizado no mês passado, aqui mesmo na Escola Profissional de Oliveira do Hospital. E que contou com a presença de várias entidades locais, vários parceiros, alinhados precisamente com os mesmos objetivos da sustentabilidade ambiental. Comigo estão as professoras Cláudia Duarte e Cláudia Carvalho, elas que foram e são as coordenadoras deste projeto. Cláudias, muito boa tarde. O que é que pretenderam este ano precisamente dar a conhecer com este Conselho Ecoescolas? Então, o Ecoescolas Apto Oliva já é uma ecoescola galardoada com a bandeira verde há uma série de anos, e este ano acabamos por reforçar o trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes anos. Em primeiro lugar, o nosso primeiro objetivo é envolver a comunidade escolar, porque continuamos a achar que há muitas coisas que precisam de ser feitas e reforçadas. E depois também envolver algumas entidades externas neste nosso objetivo de uhum. sermos consideradas uma escola ecológica. Uma ecoescola. Há quantos anos é que a escola faz parte deste projeto de ecoescolas? Já temos 6 bandeiras verdes. Uhum. E que evolução exatamente é que tem notado, e o que é que mudou também nas mentalidades e na forma da escola encarar este tema? Eu acho que nós temos vindo a trabalhar de forma positiva. Julgo que se calhar podíamos ter resultados mais efetivos, mas temos vindo a trabalhar devagar e mais ligado também à consciencialização dos nossos alunos e da comunidade escolar, nomeadamente na área dos resíduos. Nota-se que é feita mais separação, temos mais locais onde é possível fazer essa separação de resíduos. Este ano, por exemplo, temos um compostor que também vamos começar a utilizar. Notamos também aqui a questão da energia utilizada na escola na eletricidade exterior, pelo menos, não é? Sim, e no interior cada vez se opta por métodos mais sustentáveis, e pronto, e acho que continuamos a trabalhar também com as entidades externas que levam os nossos uhum. alunos a participar em várias ações, envolverem-se também nas ações que a comunidade promove, nomeadamente ligadas à floresta. Uhum. Neste contexto, a escola participou também no Recicla Mais. O Recicla Mais vem ao encontro daquilo que estavas precisamente a referir, daquilo que tem sido o trabalho feito nesta área, portanto, insistir um bocadinho nesta tecla da separação e da importância da reciclagem. Sim. O Ecoescolas é um programa muito interessante porque não é uma coisa isolada. Nós acabamos por utilizar uma data de atividades feitas em contexto ou noutros contextos e que depois se integram muito bem no programa Ecoescolas. Nomeadamente, a parceria que temos agora com a Sociedade de Ponto Verde, com o programa Recicla Mais. Este ano é a primeira vez que estamos a participar. Eles já fizeram o favor de nos enviar uma série de ecopontos que têm sido utilizados e que têm estado a ser colocados em locais estratégicos, onde faziam falta, diga-se uhum. de passagem. E há objetivos também da escola, da nossa parte, e relativamente a este projeto, há objetivos em termos daquilo que é a reciclagem feita? Este programa Recicla Mais implica que todos os meses nós enviemos para eles números. E o nosso objetivo tem sido esse. Sim, exatamente, não temos quantificar um bocadinho. Propriamente definidas, mas queremos que todos os meses esse número de neste caso, de sacos de lixo que são separados, seja maior que o do mês anterior. E esse objetivo tem estado a ser conseguido? E estamos a chegar ao final de mais um mês e acho que sim, que temos mais sacos separados do que tínhamos no mês passado. Aqui contamos com a colaboração dos nossos auxiliares que também nos ajudam nesse sentido, são eles que fazem esse registro cada vez que despejam os nossos ecopontos. Exato. Isso quer dizer que os alunos também, quando sensibilizados para este tema e para a importância deste problema, também colaboram e também são sensíveis a essa mudança de comportamentos. Sim, se bem que continuo a achar que falta sensibilização nesse aspecto. Parece que é uma coisa que já vem de trás, não é? Que desde pequeninos que são educados para, mas ainda noto que há muita separação que podia ser feita e que não é. Vai para o lixo indiferenciado. Portanto, esse reforço dessa mensagem da reciclagem e também da própria implementação de diferentes ecopontos em diferentes salas e pontos da escola, isso vem reforçar aqui. Também deixaram de ter a desculpa papel da escola de não ter, o ecoponto é longe. Não, tem um ecoponto quase em todo lado. Muito bem, temos também a partir de este mês, do início do mês passado, aliás, um novo compostor na escola. Portanto, está integrado naquele projeto dos biobairros, que é um projeto também piloto em alguns municípios do Planalto de Beirão, como é o caso de Oliveira do Hospital. E Tábua, temos também este ponto de deposição que até aqui não existia e que também é importante também neste âmbito de um melhor encaminhamento dos resíduos que são produzidos pela comunidade. Sim, a questão agora deste projeto dos biobairros, em associação também com o município de Oliveira do Hospital, e realmente o objetivo é voltarmos aos nossos tempos originais e percebermos que os nossos resíduos, neste caso os resíduos biológicos, podem ser utilizados e reutilizados também num futuro próximo e não serem colocados no lixo indiferenciado e terem outro tipo de tratamento. Portanto, o objetivo aqui será não só para a comunidade escolar, mas também abrir à comunidade em geral e, portanto, neste caso está localizado dentro da nossa escola sede, mas poderá ser utilizado pelas pessoas aqui das redondezas, onde poderão colocar realmente os seus resíduos orgânicos, que depois, pelo processo de compostagem normal, porque é a utilização de bioorganismos que existem naturalmente nesses resíduos, que podem então transformar para depois conseguirmos utilizar o produto final desta compostagem, não é? O adubo, para as terras, para quem quiser realmente adubar as terras aqui nesta zona. Apesar de estarmos numa zona residencial, toda a gente tem resíduos orgânicos que podem desta forma ser reutilizados e termos este princípio da economia circular, que é um dos princípios da sustentabilidade hoje em dia. E está a ter resultados? Ainda não está, eu acho que neste momento ainda não estamos a conseguir divulgá-lo, portanto foi só no mês passado que o inaugurámos, portanto queremos também fazer ações de sensibilização na comunidade, portanto fora do âmbito escolar, para alertar para este facto, porque é uma coisa que é simples, portanto é separar os nossos resíduos, colocá-los no ecoponto, vai tendo diversas camadas, essas camadas vão sendo digeridas por estes organismos biológicos e depois podemos ter essa utilização do adubo, digamos assim, nas nossas próprias casas ou depois derivar para outras empresas que os possam utilizar. E provavelmente também haverá ainda alguma coisa, algum trabalho a fazer na divulgação e na informação da existência deste novo tipo de contentor, digamos assim. Sim, sim, as pessoas também ainda não estão muito alertadas e muito sensibilizadas para isso. Claro, eu acho que é uma ideia que já vem há muito tempo, porque se nós pensarmos, se calhar, nos nossos antepassados, eles já faziam esta distribuição, só que dariam realmente, se calhar, aos animais ou assim, portanto. Neste momento é tentar que voltemos a ter este tipo de atitude de uma forma mais responsável e poder também alertar não só os nossos alunos, porque se calhar em casa conseguem fazê-lo perfeitamente, mas também toda a comunidade aqui à volta, que poderá utilizar o nosso ecoponto situado aqui, o nosso biocompostor situado aqui, para fazer esse tipo de processo. E estão a pensar também fazer algum tipo de divulgação, no sentido de fazer crescer a utilização? Dar a conhecer, exatamente. Este projeto já foi divulgado em termos de município e creio que também nas juntas de freguesia daqui da região. No entanto, nós queremos também divulgá-lo enquanto Heptolive, enquanto detentora deste biocombustor, junto desta comunidade. Pronto, ainda não foi feito, realmente temos-lo há pouco tempo, mas é um dos nossos objetivos a curto prazo. Porque também este tipo de compostores fazem mais sentido, se calhar, na cidade do que propriamente nas aldeias. Porque nas aldeias as pessoas ainda vão tendo animais, vão tendo quinta, portanto essa compostagem, sem querer, vai sendo feita, não é? E na cidade as pessoas, claro, tendencialmente colocam esses resíduos no indiferenciado e, portanto, se calhar aqui também há um trabalho maior a fazer no sentido de sensibilizar as pessoas para o facto desses resíduos terem valor, não é? Porque não são só restos, que esses restos podem ter depois um papel importante. Claro que sim. Muito bem. Cláudia Carvalho, penso que esta questão que se segue tem mais a ver contigo. Há também aqui, foi também dado aqui destaque no âmbito do Ecoescolas a um projeto vencedor de uma aluna da área de turismo, do curso de turismo, que teve também um trabalho muito engraçado sobre a Serra do Açor, que se candidatou ao concurso Segue a Tua Natureza. Que projeto é este? Nós ainda não tivemos a oportunidade de falar com a aluna, mas que projeto é este e que tipo de mais-valia é que também pode ter para a escola e também para a área do turismo na região? Foi um concurso que tivemos conhecimento, chegou aqui ao nosso conhecimento e desafiámos as turmas de turismo a participar. E sendo que uma aluna, a Maria Leonor Fontinha, do 3º ano de turismo, vivendo numa área protegida, porque aquilo tinha de ser um trabalho feito desenvolvendo numa área protegida, que ela reside no coração da Serra do Açor, pegou nesse desafio e, seguindo os passinhos necessários para, concorreu a este concurso desenvolvido pela APTERN e por uma série de outros parceiros, fez o vídeo, concorreu e depois foi selecionada para os 10 finais e foi a concurso, foram votados através do Instagram para ver quem é que obtinha mais votos e ela conseguiu o primeiro lugar, tendo ganho uma viagem ao Pico, onde participou na gravação também de um documentário. Acho que estes projetos são sempre muito positivos para a imagem da escola. Estamos aqui a falar em alunos bastante empreendedores que agarram os desafios e tentam ser vencedores. E neste caso foi o que aconteceu. E é um projeto que também, pelo próprio nome indica, Segue a Tua Natureza, é também um projeto que está alinhado com estes desígnios, aliás, do Ecoescolas. Sim. Sim, é um projeto que visa dar a conhecer, valorizar áreas protegidas. Neste caso a Serra do Açor, que se calhar é uma área também pouco conhecida pelos portugueses e que tem muito rica em recursos. Muito bem. Outras ações também têm sido levadas a cabo este ano na área da floresta. Há também aqui uma iniciativa que já foi realizada, que é o plogging, que também está muito na moda. Tudo isto são ações que são tendentes a consciencializar os alunos para as boas práticas ambientais e de sustentabilidade, certo? Sim. Mais uma vez foi uma iniciativa pluridisciplinar, foi desenvolvida pelo grupo de educação física e correu muito bem. Eles desafiaram os alunos a fazer uma caminhada pela cidade e ao mesmo tempo iam apanhando o lixo que encontravam no caminho, e realmente no fim da caminhada nós percebíamos que há muito lixo por aí e que são iniciativas muito interessantes. É uma iniciativa que nós queremos também passar a desenvolver noutro tipo de atividades que temos, uhum. nomeadamente encaminhadas da natureza, uhum. encaminhadas feitas noutro tipo de espaços e que, uns mais que noutros, nós acabamos por encontrar sempre claro. Lixo. E vêm aí máscaras. É o novo lixo. E vem aí época balnear. Essas são também sempre iniciativas boas e eficazes nas praias fluviais. Também. Poderão também avançar com uma ação Sim. deste género também nas nossas praias fluviais, também, no fundo, para sensibilizar. Faz todo sentido. Mais do que apanhar o lixo propriamente, há também a questão da sensibilização Exatamente. Para que as pessoas não voltem a repetir os erros, não é? De fazer a deposição do lixo. Deixarem o lixo espalhado. É, porque isso depois tem, como é sabido, consequências ambientais e até nas próprias linhas de água. Penso que, Cláudia Duarte, podes, mais do que ninguém, se calhar, acrescentar alguma coisa à importância destas iniciativas também. Não só do ponto de vista daquilo que é a ação em si, mas daquilo que ela representa depois do impacto ambiental que este tipo de iniciativas pode ter, inclusivamente para as nossas linhas de água. Claro que, assim, a questão da água é uma questão que nós às vezes descartamos um bocadinho porque achamos que é um bem que é nos dado e é adquirido, só que temos que nos lembrar que também tem algum tipo de escassez e que, em termos de poluição, muitas das vezes nós nem sequer nos damos conta do tipo de poluição que estamos a realizar nestes cursos de água. No dia da sessão do Ecoescolas realmente foram mostrados alguns números que servem realmente para alertar esta problemática da questão da água, da sustentabilidade e da ecoeficiência, portanto, da utilização dos nossos recursos de uma forma mais eficiente. E todas estas medidas que nós tomamos enquanto Ecoescolas são um bocadinho para alertar isso, para a utilização muito consciente dos recursos que nós temos, sejam eles aquáticos, sejam eles terrestres, não é? Portanto, e a consciencialização para a questão da limpeza e do problema dos lençóis freáticos, que muitas das vezes nós acabamos por poluir sem ter noção, mas que temos que proteger porque são eles que nos vão dar depois a água que nós consumimos. E estando nós numa zona que tem muito, não é? Que tem muita área de rios, acho que temos que potencializar também isso, porque não só a utilização em termos recreativos, não é? Porque o fazemos e temos a sorte de viver num concelho que tem praias fluviais ótimas, mas também trabalhar os alunos no sentido de protegermos aquilo que nós temos de melhor, não é? E se temos acesso a eles, claro que se tentarmos alterar algum tipo de mentalidade para fomentar essa ecoeficiência dos recursos, exato. Será um dos nossos objetivos, claro. Muito bem. Até ao final do ano, prevêem ainda promover, realizar alguma ação que tenha como objetivo sensibilizar, ou de sensibilização ou não, não só de sensibilização, também de realização de alguma atividade alinhada com estes objetivos. Agora vêm aí os prazos, os finais dos prazos para entregarmos ou para entregarmos algumas dos trabalhos finais das rubricas às quais nos candidatámos, nomeadamente ligadas à alimentação, porque uma das rubricas do Ecoescolas também é a alimentação. Pois não falámos ainda da alimentação, mas a alimentação foi também um tema trabalhado muito este ano na escola. Sim, tivemos a trabalhar a questão dos rótulos e dos lanches saudáveis. E vamos trabalhar também a questão da dieta mediterrânica. E o que é que se pretendeu exatamente com esta questão dos rótulos? Dos rótulos, nós percebemos que quando nos intervalos os miúdos vão comprar os seus lanches e percebemos que realmente compram muitos alimentos que não têm nada de saudável, muito ricos em gordura, muito açúcares. Ricos em açúcares, e queríamos tentar perceber, ou fazê-los perceber, a quantidade de açúcares que estavam a ingerir comendo um pacote de bolachas, ou vendo um sumo, ou essas coisas que eles costumam comprar, e quantificar isso em quantidades mesmo reais de açúcar. Sim, para eles perceberem exatamente as quantidades industriais que consomem diariamente. Exatamente. E também quisemos unir isso à questão da, como nós temos o curso de desporto, ao exercício que teriam de fazer, também fizemos uma ligação com as quilocalorias, perceber o que é que eles teriam de fazer para gastar essas calorias. Também é um projeto que está ainda muito dentro da escola, mas que nós pretendemos levar para a comunidade também, para alertar para esses comportamentos e tentar evitar, tentar mudar um bocadinho os comportamentos e voltarmos ao que nós fazemos. É trazer o pão de casa, uma peça de fruta. Porque realmente, e nós percebemos que eles escolhem esses alimentos também porque são os mais económicos, que são os mais baratos. Mais fáceis, quando vão comprar, é isso que é mais barato. E tentar aqui também mexer um bocadinho nesta mentalidade. Nesses hábitos alimentares, por vezes realmente podem ter essa questão, porque são mais acessíveis e há a tentação. E do ponto de vista visual também são mais apetecíveis. Mais saborosos, não é? mas depois eles aperceberem-se que também estão a ingerir algum veneno desde muito cedo e que depois vai ter consequências na própria saúde, na saúde deles e na saúde pública, porque essas pessoas, estes miúdos, a continuarem a ter esses hábitos alimentares, vão naturalmente mais cedo acabar por ter algumas doenças relacionadas com esses hábitos alimentares. Portanto, em termos de alimentação, esse também foi um foco. Estamos a desenvolver uma série de iniciativas relativamente a esse tema. Isso vai ser exposto na escola? Também, sim. São trabalhos que são para ser avaliados pela ABAI, pela associação que gera a bandeira verde, o Ecoescolas, mas também, claro, que primeiro cá dentro. É esse o objetivo. O objetivo é mexermos nos hábitos que estão aqui dentro. Claro, é lerdar consciências, não é? Sim, exatamente. No fundo, nestas várias áreas, é o que se pretende também com este projeto, é alertar as várias consciências, porque é na escola que as temos que alertar. Não sei se há mais algum domínio, estou aqui a ver, por exemplo, a questão da mobilidade, não sei se tem algum projeto nesta área ou não, ou se eventualmente com o curso de Educação Física. Não sei se avançaram com alguma ação nesta área. A escola adquiriu algumas bicicletas elétricas. Vamos dar-lhes mais uso e também tentar sensibilizar quem mora aqui mais perto para utilizar outros meios de transporte que não só o carro, porque realmente é preciso. É preciso reduzir aqui o dióxido de carbono as emissões e as coisas todas, porque temos que pensar nas gerações futuras e naquilo que estamos a fazer ao nosso planeta. Essa questão da mobilidade verde também é uma questão que está hoje muito na atualidade. Queres acrescentar alguma coisa, Cláudia, relativamente à importância de promovermos também dentro do espaço escolar e no âmbito deste projeto Ecoescolas a sensibilização para esta mobilidade, mobilidade verde, no fundo? Sim, a ideia aqui, em parte na compra das bicicletas elétricas, pensamos que tenha sido realmente sensibilizar para outros meios de transportes que possam ser mais sustentáveis. Claro que não é uma solução que possa ser utilizada a longas distâncias, não é? Porque acarreta outro tipo de perda de tempo e pronto, mas a ideia aqui era sensibilizar os miúdos para que há alternativas a vir de carro quando estão localizados em sítios, quando moram relativamente perto da escola, e que permite que uma bicicleta elétrica permite que eles consigam chegar à escola. E até mesmo andar a pé, não é preciso a bicicleta elétrica, porque isso implica investimento. Hoje já se fala até muito em literacia da mobilidade, tem a ver com isso, das pessoas a reaprenderem a andar a pé. Claro que sim, porque não faz sentido, com trajetos mais curtos, ser utilizado um automóvel, portanto, e não estamos só a pensar em nós próprios, é na nossa saúde, porque é uma caminhada diária que eles podem fazer. Automaticamente as emissões de dióxido de carbono diminuem, porque é um carro que anda no para-arranca e que vem para dentro da cidade. Portanto, também tentamos alertá-los para esse facto. Claro que é uma área que tem uma abrangência muito grande e que não está só nestes miúdos que estão neste momento, ainda não têm carros, portanto alguns só têm as motas, portanto, mas é tentar alertá-los para no futuro que há, além de haver outro tipo de energias alternativas que possam ser utilizadas, não é? Como é o caso dos carros elétricos, não é? Com o exemplo também neste caso das bicicletas. mas que pode haver outro tipo de alternativas que são mais sustentáveis no futuro, e portanto estamos a tentar cuidar do nosso planeta a longo prazo, alertando já as consciências destes miúdos, que são os futuros compradores dos próximos automóveis, consumidores, portanto, que têm essas alternativas e que podem utilizá-las da melhor forma, portanto, na escolha depois de um futuro automóvel, até porque a maior parte deles tem esse objetivo, podem ter outro tipo de combustíveis que não, os combustíveis fósseis, que nós sabemos que estão em, que deviam estar em desuso, que não estão, mas que são carregados de problemas e que dificultam muito a nossa vida neste momento e que dificultarão no futuro muito mais. Cláudio Carvalho, mais alguma atividade que queiras destacar do projeto Ecoescolas até ao final deste ano letivo? Temos desenvolvido algum trabalho também na temática dos ecotrilhos e vamos continuar, porque é uma atividade que nós fazemos com alguma frequência e pronto. É juntar o ecológico ao blogging, fazer ao turismo, ao desporto, ao ambiente e levar as pessoas a ter um contacto maior com a natureza e a preservá-la, dar a conhecê-la para que mais facilmente seja valorizada e preservada. Muito bem, muito obrigada às duas, Cláudia Carvalho e Cláudia Duarte, elas que são as coordenadoras deste projeto Ecoescolas, depois do primeiro Conselho Ecoescolas que teve lugar no mês passado aqui na Eptoliva e que contou com a presença de vários parceiros locais e da região que estão também alinhados neste objetivo comum do desenvolvimento sustentável. A Eptoliva retoma já na próxima semana e até ao final do mês de junho a 5ª edição do ciclo de conferências Eptofuturos. O objetivo passa por reforçar a partilha de experiências, conhecimentos e desafios entre a escola profissional e a comunidade educativa, reconhecendo e divulgando o trabalho diário de alunas e alunos, bem como dos docentes de cada curso profissional. Com o tema Ecoturismo, o futuro passa por aqui, a primeira conferência agendada já para o próximo dia 3 de maio, terça-feira, desenvolvida sob a apologia do Dia dos Cursos Profissionais de Técnico de Turismo, integra a participação da Eptoliva na 8ª Feira de Emprego e Formação Profissional de Góis, que decorre na Casa da Cultura de Góis e é desta forma que agrega outros espaços e outras dinâmicas que o ciclo de conferências Eptofuturos regressa para mais uma edição. Para o presidente da Eptoliva, Daniel Costa, o foco deste ciclo de Eptofuturos de 2022 passa por debater temas que estão na agenda do futuro e da educação. Daniel Costa garante ainda que o Conselho de Góis é um espaço privilegiado para falar de ecoturismo, dos princípios do turismo sustentável, orientado para a preservação da natureza, pelo respeito pela história, cultura, tradições e costumes locais, e ainda no incentivo à economia local, naquele que é também um espaço dedicado à exploração vocacional de futuros profissionais deste território da Beira Serra. Para além do turismo, outras áreas de formação em funcionamento na Eptoliva, como mecatrónica automóvel, eletrónica, informática, desporto, saúde e design, terão um tema próprio, atual e abrangente a debater com a presença de diversos especialistas convidados, promotores, figuras públicas, empresários, investigadores, influencers, pilotos e atletas nacionais e internacionais, mas também com apresentações de trabalhos realizados por professores e alunos da Eptoliva, sendo por isso iniciativas amplamente participadas e que resultam do envolvimento de toda a comunidade educativa da Eptoliva. Foi mais um Eptorádio. Obrigada por ter ficado por aí. Até daqui a 15 dias. Eptorádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Eptoliva. Eptorádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Eptorádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Eptoliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano.